62 or 6151? 6151, sorry sir. Go ahead. Okay, establish your ILS. Roger, continue approach. Report runway inside, wind 110 degrees, 15 knots. Ocean 6151. I report Ocean 6151. Oceano 210, desce para 2000. Oceano 0 vai curvar à direita, mantenha a cabeceira 17. Oceano 0, Oceané, prossiga. Desça para 2000. Desça para 2000, Oceané 6210. Do 2230, decolou 51, chame controle 1208, 2230. Cruzado 180, isso é fácil. Esquece, estamos suba para o nível 180. 180, isso é fácil. Controle, salva do bandagem, campeão no 4. Passa 190, parou no 60, informação, Romeu. 3144, este é o controle, Salvador. Ajuste agora 109, direto Duna 4000 para o ILS. Duna 4000, 19, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 120 decima 8, aciona 0125, coteja. Meu cordial, contato rodado. É. Fechamento correto, altímetro 1019, para acionamento torre 18, decimal 6, bom voo. Trip 5. 5489, queria autorização do mesmo, senhor? Ah, afirmo, pronto para cópia. Prossiga. Autorizado conquista, nível 200, saída Ardor após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5102, coteja. Guarde para autorização de táxi, Mike Acudeta. Golfo Serra, após a decolagem, sucumbe o PC da saída Coral. Coral ao invés de Dial, ok? Saída Coral para o Golfo Serra. Proteja transponder, 35489. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamaremos, trip, posição é a 4. Polo, salta com o 94, a posição fixa de técnica. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi. Oceano 210, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, Oceané 6210. Feedback acionamento, posição 4. Já chama para o táxi. Chamaremos. 3193, observa o aeroporto na curta final, após a passagem ali, mantenha no zero. Oscar Golfo Serra, o vento 130 graus, cono 5 nós, tem decolagem autorizada, pista 17, Oscar Golfo Serra. Trip 626 reautorizado para 3000. 5627. Salvador, bom, boa tarde, azul 4116. Boa, 4116, meu cordial, direto Duna 5000 com 1019, Camilo. Duna 5000, 1019, 4116. One for one, the ground at 5-5, take the first right and ground control 129. Right and the 129. Saída prevista pouca transição Zipara, guarde cópia. Pulando Dula. 308, acho que é você. Duna 93, mantendo a reta de decolagem até 3000 pés, o vento de 130 com 14 nós, tem decolagem autorizada, 3193. Alta para decolagem, mantra proa de decolagem até até 3.739, né? 84, prossiga. Não prossiga não, tá? 02 para Calhão. 02 para cópia, 9984. Pô, já aguardando, obrigado. Southern Round, good afternoon, Oceanair 6141. Oceanair 6141, taxi by Alpha, report before Juliet. Alpha, call Juliet, 6141. Siga visual e aguarde instruções. Visão 44, velocidade 210. 219, na 3044. Trip 626 até 2000. 626. Vai aqui, vai descer. Stand 02, 141. Aproximação para pouso, vamos reduzir e checar o trem. Chamar a torre, 1186. Chama a torre 186, uma boa tarde, Oceanair. Boa. Mike, é com Alfa. Bom, Oceanair, eu já estou procurando, confirma a posição aqui. Number 2. Boa tarde. 1208, boa tarde, 139-3. Torre Salvador, boa tarde, Oceanair 62-190. 6210, boa tarde. Continue na aproximação, informe visual com a cabeceira, 140 graus, com a 15 nós, 6210. Passaram visual, estou confirmando a pista molhada. Chuva leve sobre o campo, especificamente mais do ponto médio até a cabeceira 28, mas a pista permanece molhada. Obrigado. Vai parar no portão número 2, rapaz, segue via Índia Alfa, no ponto espera, torre 18516, o altímetro é 10019, bom voo. Segue o Bang da Gol, via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18816, bom voo. Segue o Bang da Gol, Índia Alfa, 18816, 35489, grato. Cabec Serra, o teto mil pés, 3 mil metros de visibilidade e chuva, confirme. Está prosseguindo visual especial. É. Para 1.000 pés. Autorizado a prosseguir, chame Paris. Paris. Agora temos duas aeronaves, vão passar na retaguarda. 600, pronto para a cópia. Sobre toda a extensão da pista, vento 130 com 16 nós. Obrigado pela informação, tá livre pouso? Afirmo, livre pouso, pista no zero. Oceanair 62 no zero. Livre pouso, estou daí. Estou chamando, Natal 370, pegou um 0, pouco de mar, temporada 10, 0,8. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Até a interseção do pátio com a pista Mike Eco Delta. Azul 4196, para sua informação, tráfego 12 horas, 20 milhas, passando o nível 100 para 180 rumo sudoeste. Informação de tráfego para o Azul 4196. Azul 4196, sim, está com tráfego de terra. Desça para 3000. 4196, desça para 4000. Descendo para 4000, ajustado 1019, o 4196. Meia, tráfego informado já foi superado. Passaria do 2230 após Arbor, direto conquista. Após Arbor, direto conquista, obrigado. Stay confirmed, 17, wind 130 degrees, 16 knots. Do 4196, velocidade 210. 210 nós, 4196. Jeffer Whisk 50, saída da Eule, da Eudes, decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5197, coteja. T2000, ciente. São 3144, desça para 2000. 2000, peça 3144. Azul 4196, desça para 2000. Para 2.496. Trip 626, esquerda, Cibra, está autorizada a aproximação, reduz a cheque o trem, aguarde transferência. 5.626, ciente. Omega com Índia, desça para 3.000. 3.000, 1.394, ali mantém cabeceira, 1.0, na 3.94. Ali mantém 1.0. Curva direita, chama para pushback sonamento. Está pronto, pushback sonamento. Autoridade, chama para o táxi. Paulo, voa, o Xanair 6210, livrou. Táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, vai reportar antes, Juliette. To avoid traffic, web passing 120, if we are not in contact, we'll go to Lebanon. Careful. 3144, 2000 pés, livre LF. Dando 393, chame Recife 2685. 2685, 169, com 16 nós, informe fora de solo, Mike Eco Delta. Torre 1186. 5.200, graças, bom. Bom dia. Boa. Bom dia. Bom dia, continue a aproximação, reporte visual com a cabeceira 130, 169, 5626. 5626, sim. 924, aguarde. 6210, táxi via Juliette, 13 da remota. Via Juliette, livre táxi, 13, 6210. Liga, 416. Mantém escuta. Mike Eco Delta, decolou 04, atingiu o litoral, transfere o controle, frequência 1208, Mike Eco Delta. Keep passing 55, turn right, fly direct to Leda, climbing. We'll fly direct to Leda, climbing. Is there any restriction, sir? No restriction. Thank you. Guardião 07, prossiga para a torre. Prosseguindo para o CAB com 04 a bordo, passando no pátio 3. No pátio 3, com 04 a bordo. Ok. Terá condições de decolar do pátio e afastar para o setor sul, em direção ao litoral, sem interferir com a movimentação do aeródromo? Pátio, decola da 300 e essa proa do farol de Papuá, aguardando. Acuse fora do solo, vento 130 graus, 14 nós, Guardião 07. Tempo 1, esquenta. Do 2230, chame Recife 1288. Seria 2230 Salvador? Prossiga. Chame Recife, 288. 288. 626, o vento no momento 130 graus com 14 nós. Cheque trem, pouso livre, pistão 05626. 5626, ciente. O Gol 1394 decolou de Salvador aos 06, chame controle 1208. Voltando para 08, 1394, boa. Boa. Autoriza o guardião cruzar o eixo 17. Afirmo, pode cruzar e fica atento, tem tráfego no litoral, mantendo 500 pés, é um helicóptero, está passando o farol de Itapuã no mesmo sentido de voo, Guardião 07. Ente do tráfego 07. Poderia me confirmar o piloto em comando? Juliano, em comando. Juliano, ciente. Mantenha a linha do litoral aguardando transferência de comunicações. Ciente, aguardando. Para 3000, inicia o voo sobre a Bahia de Todos os Santos. Ciente, dia 3000. O 394, contato salvar estabelecido na mudança de código. Tá, filho? Confirma para o 394? Contato radar. Afirmativo. Quebec Serra, eu preciso mais 2 minutos no setor. Serra Fox e EMP, Center Frequency 1251, go. 40 com 14 nós, TAM 3144. Continua aguardando que está livre, o TAM 3144. Trip 5626, seu solo 07, chama agora o controle em 120, confirmando, chama o solo em 1219. 229-5626. Guardião 07, chama agora o controle, frequência 1208, Guardião 07. Ente 07. 5626. Alfa Kilo Parte 3, 5626. Controle, boa tarde, Guardião 07. Então, Guardião 07, controle, prossiga visual, chama na final para fora. Chama na final em CAP, Guardião 07. Ciente. O 4116 Duna, localizador em aproximação, vamos checar o trem, chama a torre, 1186. Torre 286, boa tarde. Controle, é o mais de igual. Sossiga. 080, pode prosseguir ou mantém 080? Eu tenho um traço na frente no nível 100, o senhor quer modificar o nível? Frente do tráfego, continua a aproximação, número 12 para pouso, o tráfego precede na curta final, dano 0, vento no 30 graus, 12 nós, 4196. 1 no meia, prossegue na aproximação, guarda a pista livre, 4196 azul. Na curta final, dano 3144, salve. Livre pouso, 130, 12 nós, pista 0. Confirmando autorizado pouso para o TAM 3144. Correto, livre pouso. Boa tarde, Oceania 63, no número 5, sentido informação, nome 1, via Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5121 no cotejo. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Quebec Serra. Quebec Serra, estou ciente do tráfego, continue a aproximação para a final curta da 107, quilo Quebec Serra. Quebec Serra. TAM 3194, seu solo 10, libere a direita e chame solo, frequência 1219. 219 pela direita, TAM 3144. Não, não, tem um tráfego aqui na final da 10. Após o pouso dele, vou autorizar seu ingresso. Aguarde um instante. Salvador, TAM 3144. TAM 3144, táxi via Alfa, partente da Juliette. Alfa, reporta na sua Juliette, na 3144. Kilo Quebec Serra, confirme o voo no setor, as condições? As condições visuais, senhor, porém ainda não avista a pista. Gente, com o reporte na curta final dela, não sei. É, se passará. E avistou a cabeceira da pista com 750 pés indicados, ok? 140, uma dúzia nós, livre pouso no 041 no meia. Livre pouso no 041 no meia. Trip 5489, observa o Embraer na curta final após a passagem ali e mantém. E a bordo, Salvador. Confirma os dados. Pouso 46 a bordo, 2:38, Salvador. 2146 a bordo, altímetro no 019, táxi via parte, mantém através do portão meia dúzia. Mantendo através do meia dúzia, salve da estação. Aqui é com Alfa, o controle. Positivo, 1234, 321, como está o vento? Muito bom. Na escuta. Frequência do controle agora será 119.8. Cabeceira no 7. Terra, livre pouso no 7. Do controle agora, 119.8. 219. Gente, libera solo 219, obrigado. 119.6, bom voo. Não. Paulo Salvador, muito boa tarde. Eu sou 4196 do Campo Salvador. Boa tarde, 4196, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 4196. Já está cruzando aqui do bloco para posição, Salvador. Eu não entendi. Cabe, Guardião 07 para Salvador, já através do topo. Ah, positivo, chame a torre, 198 também. Após o banho da Gol, táxi via Juliette, portão número 8. Ciente, mantém o ponto de espera, o total 9884. Boa. No 4, controle 12, confirmando, controle agora na sequência 119.8, 119.8, trip 5489. 198. Torre, Guardião 07, através de Pituaçu para Salvador, parte do Gré. Gente, até o farol de Itapuã, aguardando o tráfego na final da 10, o Guardião 07. Gente. Quebec Serra, seu solo aos 14, livre à direita, táxi companhia, uma boa tarde, Quebec Serra. Salvador é o Trip 5489, boa tarde. Trip 5489, controle Salvador, meu cordial, contato radar, frequência 1198, suba sem restrições. Gente, boa tarde, subindo sem restrições. Sinta como nível final e coordenação com Recife, o nível 160, por gentileza. Anotei a solicitação, vou confirmar daqui a pouquinho. Ok, obrigado. Gente, mantém aí Itapuã 07. Mantendo Itapuã 07. Ele vai manter a posição antes da Juliette, aguardando o aeronave no pushback, vai sair no táxi. Primativa, mantendo a Juliette, aguardando a aeronave no táxi. Passando uma meia, tem nossa posição? Número 3. Número 3, obrigado. Eco India. Quebec. O vento 140 com uma 19. Rio decolante, voo no 333-0. Copiou, Romeu Eco India. Romeu Eco India, continua aproximação, pistão no zero, vento no 40 graus com uma 19, Romeu Eco India. Eco India. Pode direto, voar direto, arbor. Livre. Os 33 decolou os 17, chama agora o controle em 119 decimal 8. 119 decimal 8. 198, gol no 336, boa tarde. Boa. Romeu Eco India visual com a cabeceira. Visual, já. Tem pouso autorizado no 40 graus, 119, Romeu Eco India. Liga pouso 10, Romeu Eco India. 333, controle, contato radar. 07, prosseguindo direto para o Graero, vento 140 graus, 129, reporte no solo controlado, Guardião 07. A gente vai chamar no solo Graero, prosseguindo direto 07. Controle agora, 119 decimal 8. 19.8, mais quanto? Frequência do controle agora em 119 decimal 8. Romeu Eco India, solo aos 19, libera a direita, chame solo 1 dos 19. Bom, Guardião 07. 7, Guardião 07, 140 graus, 119, acuse no solo controlado, Guardião 07. Acuse no solo, Guardião 07. Camilhão, zona 201. Oscar, Garcia. Se entendi, necessita de transporte, vamos informar o centro de operações. Táxi via Alfa, quilo, parte 3. O Mike Eco Alfa, nós estamos encerrando o serviço radar, mas já inteiro. À sua frente também vão Charles 208. De Salvador para Jundiaí, esta aeronave que está voando no nível 100, motivo pelo qual o senhor está voando 80. Reitero, estamos encerrando o serviço. Radar, Chamilhão 1201, Mike Eco. Uno 924, forme pronto. Ali mantém cabeceira no zero.